que queres que eu te faça? O Senhor perguntou. Senhor, eu quero ver. Bartimeu lhe falou. Jesus curou e pronto, enxugou-lhe o pranto e Bartimeu sarou. Jesus não é um homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintoma, nada por fazer. Quando ele fere, fere, quando mata, mata, quando sara, sara, ele diz eu sou. O mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. Jesus não é um homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintoma, nada por fazer. Quando ele fere, fere, quando mata, mata, quando sara, sara, ele diz eu sou. O mundo se cala, todo homem treme ante o seu te avisar, receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite e a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Vida. problemas ele vai solucionar. Ele tem uma vida nova pra você. Não importa sua dor ou teu sofrer, é só confiar e abrir a porta do seu coração pra ele entrar. Tudo novo em sua vida se fará. Paz, amor e alegria encontrará, pois ele morreu na cruz um dia só por te amar. Vai ver o céu se abrir e também fogo descer. E não tenha medo, irmão, deixa Deus usar você. Você vai ver como é gostoso, como é glorioso viver na unção. Ter autoridade pra dizer pro mal, tu tá amarrado em nome de Jesus. Ter sapato de fogo, vestimenta de fogo, capacete de fogo, andar em brasa do céu. Vai dando glória, vai dando glória, porque o varão está passando agora. E vai passando, renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus, receba a vitória. E vai passando e renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo mal. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus, receba a vitória. Se você não hoje aqui vai falar. Se estás desanimado, você vai se levantar. O negócio aqui é sério, não é uma ilusão.

Deus já ouviu. Esse mar bravio não vai te afogar. Não vai te afogar. Jesus Cristo te conhece, não vai te deixar. Se for preciso na fornalha, ele entrará. Pois o seu nome é Jeová. Quem possa te deter? Ele entra nessa guerra e te faz vencer. Não há mal que ele não vença, ele tem poder. Esse mar bravio não vai te afogar. Não vai te afogar. Jesus Cristo te conhece, não vai te deixar. Se for preciso na fornalha, ele entrará. Pois o seu nome. Esse mar bravio não vai te afogar. Não, não, não, não, não. Jesus Cristo te conhece, não vai te deixar. Se for preciso na fornalha, ele entrará. Pois o seu nome é Jeová. Pois o seu nome é Jeová. O seu nome é Jeová.